Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu espero que todos tenham esse texto que nós colocamos aí em PDF, colocamos um texto em inglês, The Keys of Gnosis, de Robert Bolton, e uma tradução feita aqui pelo Alessandro que nós vamos usar durante esta aula. As duas primeiras páginas são uma introdução que deve ser lida, evidentemente, mas que não vai interferir no que nós vamos dizer em seguida. Então eu vou dar 5 minutos para vocês lerem as página 1 e página 2 dessa introdução. Na verdade não está traduzido inteira, está traduzido só os pontos que nós vamos comentar. Mas dessa introdução nós não vamos praticamente comentar nada, então vocês simplesmente leiam e daí passaremos direto ao capítulo 1, A Natureza do Verdadeiro Eu. Então aí, tem 5 minutos para ler. Só a introdução. Acho que esse tempo já foi suficiente para vocês lerem essa introdução, esses trechos da introdução. Eu escolhi esse texto porque, por vários motivos. Esse Dr. Robert Bolton é um dos autores importantes da escola gnoniana, tradicionalista, aqui nos Estados Unidos hoje em dia. Esse livro dele vem sendo muito celebrado como um verdadeiro manual de libertação espiritual. E eu achei importante expor isso aqui para que fique bem claro a diferença entre o que é essa perspectiva tradicionalista ou gnóstica atual, na sua formulação atual pelo Dr. Bolton, e o que que é o ensinamento tradicional da Igreja Católica e o legado da tradição filosófica por outro. Tá certo? Há uma série de diferenças sutis que são de uma importância extraordinária. E eu acredito que se você entrar por esta linha, por esse caminho aberto pelo Dr. Bolton, você vai parar bem longe daquilo que você imagina, do lugar onde você imagina estar chegando. Eu tenho que deixar claro, eu hoje em dia não acredito em hipótese alguma na possibilidade de você alcançar qualquer resultado espiritual apreciável por meio de iniciações ou qualquer coisa parecida. Eu sei porque eu conheci vários desses iniciados, compreendo que por essa via adquiriu algumas capacidades extraordinárias, mas eu não creio que o futuro deles no mundo espiritual seja muito brilhante. Então, eu acho uma coisa muito importante porque dentro de um mundo governado por cientificismo, materialismo, etc., esta via aberta pelos tradicionalistas abre, parece que abre um facho de esperança para muita gente. Por outro lado, como os porta-vozes dessa escola são pessoas altíssimamente preparadas, alguns dos melhores intelectos que existem no mundo, tá certo? Então, isto parece realmente ser uma alternativa maravilhosa à miséria espiritual do mundo circundante. Porém, hoje eu começo vagamente a entender que a presença e a atuação do gnosticismo nos últimos séculos é uma das causas diretas de toda esta miséria, à qual, no entanto, ele se apresenta como alternativa, ou como saída, ou como cura. Este livro mesmo, vocês viram que ele diz aqui, logo na introdução, tudo depende de que as crenças e valores mais universais sejam liberadas de uma ideia da realidade que é popular, derivada do senso comum e profundamente falsa. Quer dizer, até aí, bom, ele está certíssimo. Só que a via que ele abre para isto e que esta escola está abrindo hoje está entre uma das causas remotas que provocaram justamente o advento dessas crenças profundamente falsas. Então, eu acho que qualquer esperança que você deposite nesse tipo de via espiritual, entre aspas, equivale mais ou menos a pedir socorro ao bandido. Isso sem desfazer das contribuições maravilhosas que eles têm sobre muitos e muitos aspectos e sem depreciar em nada a crítica que eles fazem do mundo moderno, do cientificismo, etc., etc. Por exemplo, o Ital Perry, que era um dos braços direitos do Schuon, o Schuon tinha vários braços direitos, como um polvo, acaba de publicar um livro muitíssimo interessante sobre o evolucionismo, uma crítica muito aprofundada desde pontos de vista que não são os costumeiros no debate anti-evolucionista. Esse pessoal guenoniano, schuoniano, eles sempre têm a vantagem de que eles entram nos assuntos por um ponto de vista, por uma perspectiva que vai muito além do debate religioso usual. Então eu vou ler aqui alguns pedaços que eu destaquei. Depois, é claro, vocês devem ler o texto inteiro em casa e nós podemos até voltar a comentá-lo na semana que vem, né? Diz ele, o verdadeiro eu sempre foi entendido como a alma imortal da pessoa, alma que era concebida como a proprietária e controladora do corpo. Essa ideia da alma traz consigo a tradicional dualidade entre corpo e alma. Daí ele faz um parágrafo expondo toda a hostilidade moderna à ideia desse dualismo corpo e alma. Diz, no entanto, para dar início ao autoconhecimento, a concepção dualística da pessoa permanece necessária. Diz: uma pessoa inteira, vista somente como unidade, não é conhecível por via conceitual. Isso aqui eu mesmo já expliquei. Quer dizer, você. Tem até um texto meu, digo, uma pessoa humana, ela é cognoscível, mas ela não é pensável. Ou seja, você não pode pensar uma pessoa como um todo. Você só pode pensar aspectos dela e, no entanto, você a conhece como um todo, tá certo? E é justamente este todo que dá sentido aos vários aspectos ou pedaços. Então aí nós temos, vamos dizer, o mistério de um conhecimento impensável, algo que você pode conhecer, mas que você não pode transformar em objeto de pensamento. Não pode ser conhecido por via conceitual, mas somente por convivência e familiaridade. Esse tipo de unidade do eu é, além disso, um beco sem, presta atenção, um beco sem saída espiritual, porque todo o dinamismo e crescimento internos vem de uma consciência das ações e reações entre a alma e a pessoa como um todo. Sem isso, só pode haver um sentido estático do eu, vaidosamente compensado por uma mania de mudança e atividade em tudo mais. Então, presta atenção, ele está dizendo aqui. O que você conhece de uma pessoa inteira só pode ser compreendido nas relações entre a alma imortal e a pessoa inteira. Então, aí já para mim já começa a ter um problema, porque a pessoa inteira, saiba você ou não, é evidente que inclui a alma imortal ou antes. A pessoa que você vê e que você só vê aos pedaços, ela está incluída dentro da alma imortal. Nós vamos ver onde é que ele vai chegar. Ele diz, para mostrar o dualismo de alma e corpo, ele vai adotar a seguinte estratégia. Ele vai mostrar que há uma diferença entre a percepção e o objeto percebido. Que há não só uma diferença, mas que há um abismo. Quer dizer, aquilo que você percebe não são propriamente os objetos reais, são representações. A experiência comum é repleta de exemplos da diferença entre o que experimentamos e o que acreditamos que realmente existe. Tanto assim que ela é inteiramente dominada por isso. Quer dizer, a nossa experiência é dominada pela diferença entre o que nós experimentamos, sentimos, apreendemos, etc., etc., e aquilo que nós acreditamos que realmente existe. Nós constantemente percebemos objetos retangulares ou quadrados, como losangos ou paralelogramos, ou paralelas como convergentes, e formas circulares como a das moedas e copos, que são quase sempre vistas como elípticas. Vamos até pegar aqui uma moeda ou um objeto circular qualquer. Pera, pera, tem algo melhor que uma moeda. Vamos aqui. Um DVD. Ele é circular e, no entanto, na maior parte do tempo, você o percebe como elíptico, né? Por esse lado, por esse lado, por esse lado, ou assim. Quer dizer, você está vendo uma elipse, e isso é a sua percepção, mas você sabe que ele é circular. Então, é desta diferença entre o percebido e a estrutura real do objeto que ele está falando. Mas estamos tão convencidos de que o mundo real consiste, na sua maior parte, de coisas que têm formatos e tamanhos fixos, e de que os objetos fabricados pelo homem têm, via de regra, formato quadrado ou retangular, que nos tornamos quase inconscientes da evidência que nos fornece nossos sentidos, a qual continuamente contradiz essas crenças. Ou seja, nós estamos convencidos de que este DVD é circular. Então, não costumamos reparar na diferença entre a circularidade do objeto como tal e o fato de que nós o vemos como uma elipse. Então, isso quer dizer que a circularidade, segundo ele, é uma crença que nós temos a respeito do objeto, mas a nossa percepção nos oferece geralmente uma elipse. De maneira similar, acreditamos que o mundo real consiste, na sua maior parte, de coisas que existem de forma tão contínua como nós mesmos, apesar do fato de que não há evidência sensorial disso. Ou seja, você está vendo aqui o disco, você acredita que enquanto você fechou os olhos, o disco continuou lá e que ele continuou sendo aquilo que ele é. Tá certo? Mas não existe prova sensorial da permanência do objeto que não está sendo percebido. Não é isso? Então, aí esse é mais outro exemplo que ele está dando da diferença entre a nossa percepção e a constituição objetiva dos objetos, tal como nós acreditamos nela. Esse é o fato de que cada experiência do nosso mundo necessariamente toma a forma de objetos dispostos em esferas ou círculos concêntricos, cujo centro é o nosso próprio corpo. Ou seja, a nossa percepção se organiza em círculos concêntricos a partir do lugar onde nós estamos. É assim que nós imaginamos o mundo. Tá certo? Nossa percepção é, portanto, ptolemaica, por assim dizer. Ou seja, ela é como se fosse geocêntrica. Tá certo? Dado que não há maneira na qual o mundo objetivo, de fato, poderia revolver em torno do nosso corpo, segue-se que todas as nossas percepções do mundo são representações privadas e pessoais aqui. E pessoais que fazemos dele. Ou seja, a nossa visão do mundo se organiza em círculos concêntricos a partir do lugar onde nós estamos. Mas ele diz, mas não é possível que o mundo seja objetivamente uma coleção de círculos concêntricos, cada um em torno de uma pessoa. Tá certo? Isso quer dizer que a visão total que nós temos do mundo, segundo ele, é apenas uma representação pessoal e não um traslado do mundo objetivo. Cada um de nós vive dentro do seu círculo de percepções, e esse círculo de percepções, diz ele, é apenas uma representação privada e pessoal, não é o mundo real. Espera que eu vou matar o mosquito aqui antes que ele acabe com a minha aula. Fugiu. Peguei. Então, de um ponto de vista mais sofisticado, nossas percepções divergem dos seus objetos de uma maneira ainda mais notável. Constantemente percebemos coisas cuja obediência às leis da mecânica, ótica e eletricidade poderia ser demonstrada, mas quase nunca refletimos que nossas próprias percepções desses fenômenos regulares não obedecem a nenhuma lei. Ou seja, por exemplo, pegando um círculo, você pode descrever todas as propriedades geométricas dele, pode aprofundá-las numa série de teoremas, assim como você pode fazer com, vamos dizer, um quadrado, um triângulo, etc, etc. Mas a nossa, ou seja, esses objetos, a constituição objetiva deles, obedece a determinadas leis, que são leis da geometria, leis da própria aritmética elementar, da ótica, eletricidade, mecânica, cinemática, etc, etc. Mas a nossa percepção deles é totalmente anárquica. Ela não obedece a nenhuma lei. Portanto, eis aqui demonstrado, segundo ele, mais um abismo entre aquilo que nós percebemos e o mundo como realmente é. Assim, as fases da Lua aparecem apenas como uma desregrada mixórdia de fatos, se a Lua é observada de maneira irregular e sem nenhuma intenção em particular. É claro, a Lua aparece com vários formatos e várias aparências, né, diferentes. Quer dizer, ora ela é um círculo brilhante, ora ela é um semicírculo, ora é como se fosse a figura de uma foice, e ora não é nada, ora desapareceu completamente. Né? Quando é Lua nova, não tem Lua nenhuma. Ele diz, somente as observações que foram feitas com a regularidade das fases da Lua que perceberemos a lei das suas fases. Ou seja, o trajeto total, né, a série inteira das aparências com que a Lua se mostra para nós, só mostra a sua coerência se você observar várias vezes, né, este trajeto, esta sequência, e for anotando, né, as diferenças que se manifestam, e daí você percebe a coerência e descobre um negócio chamado fases da Lua. Ou seja, isso não é um objeto que se mostre para nós na mera percepção sensível. Se restar alguma dúvida sobre a ausência de capacidade causal em nossas impressões mentais, basta considerar se por acaso nosso cérebro é aquecido pelas nossas impressões mentais do fogo, ou se um fogo mental precisa ser extinto com água mental. Então, esse daqui mais um exemplo do abismo. Eu estou vendo fogo, eu sei que o fogo é quente e queima. No entanto, a minha percepção do fogo não aquece o meu cérebro, nem me queima e nem precisa ser extinto com água. Então, aí mais uma diferença. Embora impressões mentais não tenham poder causal, elas podem ser ocasião dos estados emocionais que experimentamos acerca dessas impressões. Ou seja, é claro, os meus estados emocionais não são tão determinados pelos objetos em si mesmos quanto pelas impressões que eu tenho deles, né? Por exemplo, se houver aqui um leão escondido embaixo da mesa e eu não vi leão nenhum, eu continuo tranquilo. Não é a presença real do leão que vai causar medo em mim, e sim o fato de eu ter percebido o leão. Do mesmo modo, eu posso ver um leão empalhado, mas não sei que é empalhado e fico com medo, e assim por diante. E ele diz então que a relação entre objeto e percepção, aqui em seguida, é inteiramente diferente da uniformidade das causas naturais. Quer dizer, as causas naturais estão ligadas umas às outras por conexões que são empiricamente verificáveis e racionalmente formuláveis. Mas que a relação entre a nossa percepção do mundo e o próprio mundo não é assim. Não há conexão causal. Disso não há uma dedução muito longa até a conclusão de que o pensamento científico jamais poderia ter começado antes que o homem tivesse aprendido a distinguir entre representações de coisas realmente existentes e as representações vazias dos sonhos, fantasias e alucinações. Preste bem atenção. Já voltaremos a isso aqui. Por exemplo, uma centena de pessoas observando o interior de uma sala de reuniões terá uma centena de representações dela, as quais todas juntas não ocupam nenhum espaço na própria sala, né? Faltou um na própria sala. Ele diz que se houvesse apreensão direta dos objetos originais da percepção, isso significaria infalibilidade sensorial. Se nós percebêssemos os objetos diretamente, as nossas percepções seriam infalíveis. Dever-se anotar que não há, de fato, diferença entre percepções verídicas e ilusórias enquanto representações, mas somente a diferença no modo em que elas se relacionam com o que já é conhecido. Claro, se você tomar duas representações, uma falsa e uma verdadeira, e fizer abstração do objeto a que elas se referem, não há nem como distinguir a verdadeira da falsa e não vai haver nenhuma diferença efetiva entre elas. Quer dizer, o falso, a representação falsa e verdadeira não se distinguem entre si, mas se distinguem na sua relação com o objeto, que no caso da representação verdadeira está lá e no caso da ilusória não está. Lovejoy chama a atenção para um campo especialmente decisivo em que o dualismo é inevitável: a memória. Embora suas implicações sejam extremamente negligenciadas pela maioria dos filósofos, a distinção entre objeto e representação sobressai da maneira mais clara na memória do que em qualquer outro lugar. Lembrar-se é estar consciente da diferença entre a imagem presente e o acontecimento rememorado. Ninguém pode negar isso sem negar a existência da própria memória. As dúvidas quanto à relevância do cogito ergo sum de Descartes poderiam ser sanadas, como mostra Lovejoy, pelo fato de que a mera passagem do tempo transforma-o em memini ergo fui, ou seja, lembro-me, portanto, fui, em vez de penso, logo sou, ou logo existo, lembro-me, portanto, existi. Algo muito menos exposto ao ataque cético. Também, por que menos exposto ao ataque cético? Qualquer que seja o caso, nossa capacidade de relembrar o passado recente desempenha um papel crucial em nossa experiência do presente, o que é verdade, sem dúvida. O resultado final disso é que, se num dado momento houvesse algo como uma experiência sem mediação, ou seja, uma percepção direta do objeto, o estatuto dela como experiência presente dependeria tão pesadamente do conteúdo memorial, o qual é dualístico por definição, que nenhuma verdadeira alternativa à representação poderia surgir. Ou seja, se tivéssemos uma experiência sem nenhuma mediação, ou seja, uma percepção direta de um objeto, nós não. Vamos dizer, ele diz que isso dependeria muito do conteúdo memorizado anteriormente. E dependeria isto a tal ponto que não haveria possibilidade de você conceber as coisas de uma outra maneira. Não haveria alternativa, diz ele, né? O entrelaçamento de passado e presente também se estende para o futuro, dado que nossa capacidade de pensar construtivamente de maneira prática depende inteiramente da nossa capacidade de pensar sobre acontecimentos futuros de modo efetivo. E bom, aí vocês podem se reportar à questão do círculo de latência. Quer dizer que se você nada percebe das potencialidades latentes de um objeto, você não o percebe. Se você não. Olhando um gato, você não tem a menor ideia do que o gato pode fazer no instante seguinte, você não sabe se é um gato, ou se é um gato empalhado, ou se é um desenho de gato, e assim por diante. Mas, daqui entra ele. Mas nossas atividades futuras ou planejadas nunca foram objetos de experiência presente. Então, ele está insistindo cada vez mais no abismo entre a representação e objeto. Não temos acesso aos objetos como tais, tudo que nós temos é um conjunto de representações, e esse conjunto de representações que nós chamamos mundo é apenas o nosso mundo pessoal. O conhecimento das coisas passadas e futuras funde-se continuamente com a experiência presente, mostrando como necessidades práticas não dependem da experiência sem mediação. Ou seja, como nós somos capazes de conectar experiências passadas com as experiências presentes, tá certo? E nós precisamos disso para nossas atividades práticas, então nem mesmo as atividades práticas requerem o que ele chama conhecimento sem mediação, o conhecimento direto do objeto. Tudo isso se resolve dentro da esfera da representação. Daí entra parte importante agora. O verdadeiro, o eu verdadeiro, o eu falso. Em vista da diferença entre essas duas realidades, inferimos a existência de uma terceira realidade na qual elas podem relacionar-se de maneira a formar um sistema comum. Isso é precisamente o que se entende que seja o significado da alma. Tá certo? Nessa base, a existência da alma é tão certa quanto os fatos da representação. O eu real, ou alma, é assim uma esfera de consciência que contém, a seu modo, o universo físico e muitas outras realidades sutis além dele. Ou seja, preste atenção, veja onde que ele está querendo chegar. O que nós chamamos de mundo é um sistema de representações que se organiza em círculos concêntricos desde o lugar onde nós estamos. Não é isso? Então, deixa eu me referir aqui um pouco ao original. Talvez eu tenha pulado alguma coisa importante. Ah, muito bem. Então ele diz: existe a nossa representação, que é o que nós chamamos mundo, e existe um mundo objetivo fora de nós. Ele diz: mais acima disso pode existir um outro elemento chamado alma, que transcende a diferença entre mundo da representação e mundo objetivo, porque abarca os dois. Presta bem atenção. A alma abarca o mundo inteiro da representação e o mundo objetivo inteiro. O eu real, ou alma, é assim uma esfera de consciência que contém, a seu modo, o universo físico e muitas outras realidades sutis além dele. Ou seja, cada um tem uma alma, essa alma abarca, segundo ele, não só aquilo que nós nesta vida chamamos mundo, que é apenas o círculo, o conjunto de círculos de subjetivos de representação, mas abarca também o mundo objetivo inteiro e muitas outras realidades além dele. Tudo isto é o que ele chama de minha alma. Hã? A concepção atual da pessoa como uma realidade física que forma parte de um mundo físico, o qual supostamente é conhecido de uma maneira imediata, tem o efeito de ampliar o poder do ambiente sobre o indivíduo para aqueles que acreditam nela. Ou seja, aquilo que ele chamou de mundo no primeiro sentido, ou seja, o conjunto das minhas representações na cultura atual, diz ele, nos é oferecido como se fosse uma realidade física dentro da qual nós estamos, quando ele está dizendo o contrário. Esse mundo físico é que está dentro de nós, que é tudo uma representação subjetiva. E tão logo você começa a acreditar que tudo que o seu mundo subjetivo, o mundo dos círculos concêntricos é o mundo objetivo, esse mundo objetivo, diz ele, começa a ter um poder sobre você porque você acredita nele. Ao mesmo tempo, essa visão da pessoa, com sua negação do ser interior, serve para suprimir as diferenças entre os indivíduos. Dado que aquilo que nós somos como egos observáveis em qualquer dado momento é muito limitado em comparação com o eu real. Isso está em consonância com a hostilidade tanto à privacidade quanto à ideia de superioridade. Muito bem, eu vou ter que voltar um pouco atrás para esclarecer melhor os outros pontos antes de passar adiante. Então, a mesma questão que ele coloca da diferença entre a nossa representação e os objetos reais é o que tem sido examinado na filosofia desde o tempo, tá certo? Pelo menos de George Berkeley e David Hume, ou que é toda uma crítica do conhecimento pelos sentidos, vagamente herdeira do antigo ceticismo grego. Toda esta crítica, ela forma o tecido mesmo, vamos dizer, de toda a epistemologia, ou gnoseologia moderna, que é altamente subjetiva ou idealista, justamente por ter percebido estas coisas que ele está assinalando, ou seja, o abismo entre a nossa representação e a consistência objetiva dos objetos conhecidos, né? Só que eu já observei vocês e assinalei em outras aulas que toda esta tradição de gnoseologia subjetivista, ela só examina o problema do ponto de vista do sujeito e jamais do objeto. Nunca, nunca, nunca. Uma coisa é eu dizer, de fato, este objeto que eu sei que é circular, eu o vejo como elíptico. Mas nós podemos inverter a pergunta e perguntar: este objeto que é circular em si mesmo, ele tem a capacidade de se mostrar como circular em todas as direções ao mesmo tempo, independente da minha percepção dele? Porque note bem, se este objeto existe no espaço, tá certo? Então, as características objetivas dele são características espaciais, geometricamente descritíveis. Além das qualidades geométricas e físicas que ele tem nele próprio, tá certo? Ele está determinado objetivamente pela posição que ele ocupa no espaço em relação a outros objetos. Então, por exemplo, se este objeto está colocado, digamos, entre esta mesa, né, e este outro objeto que está em cima dele, tá certo? Então, ele não está em cima de nenhum dos dois. Ele está colocado precisamente entre um e outro, tá certo? Isso determina a sua posição no espaço, independentemente de qualquer conhecimento que eu tenha dele, independentemente do sujeito humano. Eu não posso falar de propriedades geométricas e físicas objetivas se não há um espaço objetivo no qual essas propriedades possam se manifestar. Isso quer dizer que um objeto que é circular e que é plano, ele só pode se mostrar como circular desde duas direções, de frente ou de trás, não do lado. E é ele que não tem esta capacidade. Para que ele se mostrasse circular em todas as direções, seria preciso que ele fosse esférico. É claro que rodando um objeto circular, eu obtenho geometricamente uma esfera. Tá certo? Mas existe uma diferença entre rodar um objeto para obter mentalmente uma esfera e o objeto ser esférico em si mesmo. Então, o objeto sendo esférico em si mesmo, então ele se mostrará circular desde todas as direções. E ele não terá esta capacidade que o objeto meramente circular tem de se mostrar como uma linha quando visto na perpendicular ou de se mostrar como elipse quando visto na transversal. A esfera não tem essa capacidade que este objeto tem. Então, isso significa que cada objeto só tem determinadas capacidades de se mostrar ou de se relacionar com outros objetos. Capacidades que são determinadas, que são finitas, e que são estritamente objetivas e não têm nada a ver com o sujeito humano. Então, você alegar que este objeto que é circular nos parece elíptico, quando visto assim, neste sentido, nos diz algo sobre um abismo entre a nossa percepção e a estrutura do objeto? Não. Nos diz algo sobre a estrutura do próprio objeto. Não é eu que o percebo assim, ele é assim. Porque para ele ser visto como circular desde todas as direções, ele precisaria ser esférico, coisa que ele não é. Está entendendo? Então, isso quer dizer que para chegar à sua concepção da alma imortal, o Dr. Bolton está se valendo de uma longa tradição de crítica da percepção. Crítica que é 100% falha em cada um dos seus pedaços, em cada um dos seus capítulos, por sempre terem examinado a percepção exclusivamente desde o ponto de vista do sujeito, sem perguntar se os objetos teriam em si mesmos a capacidade de se mostrar de maneira diferente. Não é isto? Então, desde logo, uma observação simples. Eu só posso ver os objetos por determinados lados. Eu não posso ver um objeto por todos os lados ao mesmo tempo, porque eu não estou em todos os lados ao mesmo tempo. Mas o objeto tem a capacidade, tá certo, de estar uniformemente para todos os lados ao mesmo tempo? Não. Por exemplo, aqui eu vejo uma mesa de centro. De um lado tem eu, do outro lado tem um sofá. O objeto, a mesa de centro, ela tem a capacidade de estar na mesma posição com relação a mim e com relação ao sofá? Ela não tem essa capacidade. Então, basta você, quando você faz toda essa crítica da percepção, na nossa percepção não apreende os objetos como tais. É muito fácil. Nenhum objeto se relaciona com nenhum outro como tal. Para um objeto se relacionar inteiramente com o outro como tal, e não só por alguns aspectos, ele precisaria se transformar no outro. Por exemplo, esta mesa, ela está em cima do chão e está abaixo do teto. Portanto, ela ocupa duas posições diferentes. E a relação que ela tem com o chão é uma e que tem com o teto é outra. Você pode reduzir uma dessas relações à outra? Ou fundi-las? Não. Então, isso é a mesma coisa que dizer que toda e qualquer relação de um objeto com os outros no espaço é limitada à posição, direção, ângulo, etc, etc. E que as famosas limitações da nossa percepção não são nada mais, tá certo, do que a consciência que nós temos dessas relações. Tá certo? Isso quer dizer que a nossa percepção ela se aproxima ainda mais da constituição objetiva dos objetos do que as relações que esses objetos têm uns com os outros. Porque um objeto só pode, digamos, tocar o outro e se relacionar com o outro sob um ou dois, um número limitadíssimo de aspectos. É? E eu posso apreendê-lo sobre um aspecto sensorialmente, mas conceber outros aspectos mentalmente no mesmo instante. E, aliás, se eu não concebo, não houve percepção alguma. É? Como se vê na teoria do círculo de latência. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo, a nossa percepção dos objetos é até mais objetiva do que as relações dos objetos entre si. Porque abarca aspectos, possibilidades e direções nos quais os próprios objetos não podem se relacionar efetivamente. Então, toda a crítica moderna da percepção é todinha um erro monstruoso. Porque é como você querer descrever uma relação levando em conta somente um dos sujeitos envolvidos, no que ela deixa automaticamente de ser uma relação. E passa a ser uma fantasmagoria. Agora, esta crítica subjetivista do conhecimento foi justamente, vamos dizer, o prólogo idealista do moderno materialismo. Por quê? O raciocínio foi o seguinte: foi idealismo, positivismo, materialismo. Foi essa a sequência. Então, se nada podemos conhecer do mundo objetivo, se conhecemos somente as nossas representações ou fenômenos, aparências, tá certo? E nada podemos saber dos objetos em si mesmos, então, só o que nos resta é, sob o nome de ciência, nos dedicarmos à descrição das aparências, descrição mais exata possível das aparências, sem nos pronunciarmos sobre a existência objetiva deles ou não, e sobre as suas propriedades objetivas ou não. Isso é positivismo. Ora, passo seguinte: de tudo o que nos chega como fenômeno, não há nada que não seja percepção sensível. Então, só existe para fins de ciência e para fins de conhecimento o mundo sensível. E o resto é tudo fantasia, imaginação, etc, etc. Entenderam a sequência? Crítica idealista do conhecimento, afirmação positivista do primado absoluto da fenomenalidade, e em terceiro, como consequência inevitável, como toda fenomenalidade é sensível, a proclamação da prioridade absoluta do sensível e da existência única e exclusiva do sensível, com exclusão de tudo mais. O Dr. Bolton, ele quer reagir contra este materialismo e positivismo, tá certo? Só que ele está usando as mesmas armas deles. Então, a que tipo de concepção isto nos levará? Ele quer dizer que, para além do mundo das representações subjetivas e do próprio mundo objetivo, existe um treco chamado alma, que transcende isso infinitamente. Ora, a alma é a verdadeira pessoa. Então, isso quer dizer o seguinte: eu, enquanto alma, eu sou maior do que todo o universo objetivo dos meus pensamentos, maior do que o universo inteiro e maior do que a relação entre as duas. Isto é a minha alma imortal. Agora, peraí, se eu sou efetivamente isto, se eu sou isto necessariamente, Para que eu preciso de um Deus? Eu já transcendi tudo. Basta eu passar pelas iniciações e eu, como agora sou um adepto com A maiúsculo, eu já sou maior que o mundo. É assim que as coisas se passam. Não, uma coisa eu digo para vocês. Uma alma imortal no paraíso é de fato maior do que o mundo físico. Mas e se ela for para o inferno? Aí as suas possibilidades estão restringidas ao mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Então isso quer dizer que a alma imortal humana, ela não tem esta qualidade em si mesma. Ela tem potencialmente. Ela, como se diz, ela tem isso de direito, mas não de fato. Então, quando nós vamos ver, a medida correta é outra. Diz o Padre Pio, tudo é Deus. Eu, por mim, eu só tenho uma infinita miséria. Isso é a situação real da alma. Não esta autoglorificação quase que nietzschiana do super-homem que abarca tudo, tá certo? E que pode ser ativado mediante tais ou quais ritos iniciáticos. Em contrapartida desta crítica idealista que ele faz da alma, a doutrina da Igreja, que é baseada em São Tomás e Aristóteles, ela diz o seguinte: nós não percebemos fenômenos coisa nenhuma, nós percebemos objetos reais. E desses objetos reais, nós captamos a sua forma inteligível. Ora, a forma, o conhecimento da forma inteligível de um objeto me permite conceber, em princípio, todas as relações possíveis que ele possa ter com quaisquer objetos, não quantitativamente ao mesmo tempo. Quer dizer, eu, por exemplo, eu vendo um gato, eu sei tudo que o gato pode fazer, mas não sei quantitativamente. Eu não sei todos os minutos da vida do gato, mas eu sei o esquema central de possibilidades. Eu sei, por exemplo, que o gato pode saltar, pode correr, pode miar, tá certo? Mas ele não pode cantar ópera, ele não pode aprender cálculo infinitesimal, ele não pode falar grego e ele não pode sair voando. E isso é o que eu chamo o círculo de latência. Quer dizer, a partir da apreensão da forma inteligível, eu tenho o círculo de latência. É possível que tudo isto seja apenas uma aparência? Não, não é possível. É possível que isso seja apenas o meu mundo subjetivo, coleção de círculos concêntricos? Não, pelo seguinte, eu não posso ter um círculo concêntrico, ter, vamos dizer, essa série de círculos concêntricos, se eu não concebo que os outros seres humanos também têm. Então, ele disse: todas as nossas percepções do mundo são representações privadas e pessoais. E, espera aí, onde está o negócio do círculo concêntrico aqui? Aqui. A nossa percepção é ptolemaica, quer dizer, é geocêntrica, central, ou é egocêntrica, por assim dizer. Eu digo, olha, você tome o mais egocêntrico dos seres humanos. A não ser que ele esteja no estado de autismo completo, ele sabe que qualquer outra pessoa leva consigo também um conjunto de círculos concêntricos que tem interseções e coparticipações com os dele. Ou não sabe? Será que alguém algum dia duvidou disso? Será que só eu tenho essa série de círculos concêntricos em torno de mim e os outros são apenas objetos? Se eu pensar assim, eu estou num mundo completamente esquizofrênico, ou até psicopático, onde só eu sou um sujeito autoconsciente e ativo e os outros são apenas pontinhos que se movem no espaço. Note que Descartes chegava a vivenciar esta impressão. Ele olhava pela janela, as pessoas olhando, andando pela rua, e dizia: olha, de fato, eu não sei se essas pessoas têm uma consciência ou se elas são apenas objetos mecânicos que estão andando por aí. Falei: bom, eu em certos estados mentais muito peculiares, eu posso até tentar imaginar as coisas assim. Mas, né, normalmente, eu vejo os outros seres humanos como sujeitos conscientes e ativos. E você vê assim desde que você é um bebê. Porque é a sua mamãe que traz a mamadeira. Não é você que vai manda ela buscar a mamadeira. É? Então, você descobre os outros como sujeitos ativos e autoconscientes, os outros como centros de círculos concêntricos, antes de descobrir-se a si mesmo como tal. Portanto, vou dizer que para mim a existência do outro como ser agente autoconsciente vem antes até de eu mesmo tomar consciência de que eu também sou isso. Porque você, quando nasce, você, nos seus primeiros meses de vida, você não age. Você apenas padece. Você não tem capacidade de ação premeditada. Você padece sono, fome, frio, etc, etc. E vem alguém e socorre você. Então, esse alguém é o centro da ação. E você é apenas o objeto passivo que recebe aquela ação. Então, isso significa que a visão que nós temos do mundo não é egocêntrica, é multicêntrica desde o início. E é necessariamente assim. Então, a existência, vamos dizer, da pluralidade dos eus conscientes, quer dizer, é uma premissa da vida humana. Não é isto? E se eu, para combater o materialismo e a visão, vamos dizer, egocêntrica, fechada, que a cultura atual impõe às pessoas, eu apelo a essa crítica idealista do conhecimento e subscrevo a teoria kantiana, ou até schopenhaueriana, da representação, tá certo? Eu estou pedindo para Satanás me proteger de Beelzebub. E é este o problema com esta proposta agnóstica. Então, quer dizer, você pode se livrar do materialismo ambiente, tá certo? Apelando para esta ilusão dos estados superiores do ser, que através de iniciações, rituais, etc, etc, você se torna a consciência universal. Ora, isto seria de fato assim se o esquema fosse como ele o descreve, ou seja, aqui tem o mundo das minhas representações subjetivas, que é o que no dia a dia se chama de mundo. Para além disso, existe um mundo objetivo, que é o que a ciência descreve. E para cima desses dois, existe a minha alma imortal que abarca tudo isto. Eu digo, muito bem, a minha alma imortal, ela abarca tudo isso de fato ou de direito? Somente de direito. Ora, se a alma imortal já sabe tudo, no sentido que Aristóteles dizia, a alma é, de certo modo, tudo o quanto ela conhece. Ou seja, tudo que você conhece faz parte da sua alma. Então, nesse sentido, a alma transcende infinitamente, é claro, aquilo que nós chamamos de nosso mundo. Porque nosso mundo, é a nossa representação usual do mundo, são aquelas pelas coisas que conscientemente nós sabemos. Mas, no fundo, nós sabemos muito mais do que isso. Eu mesmo já expliquei muitas vezes a questão do conhecimento por presença, etc, etc. Porém, se a alma é tão sábia assim, por que que nós nascemos? Por que que nós temos que aprender a andar, né? Comer, fazer cocô no penico em vez de fazer na fralda? Tá certo? Você veja, o nosso aprendizado começa com coisas desse tipo, pô, né? E às vezes não é fácil. Tem crianças que continuam fazendo pipi na cama longo tempo depois de elas saberem onde é o banheiro, ou o penico, né? E daí nós temos que aprender a falar. E continuamos falando errado por muito tempo. Algumas pessoas atravessam a vida falando errado. Tá certo? E temos que receber informação, etc, etc. Ora, se a alma sabe tudo efetivamente, ela não precisaria aprender nada disso do mundo exterior. Se ela precisa saber do mundo exterior, é porque algo lhe falta. E o que que lhe falta? Lhe falta um mundo no qual ela possa se comunicar com outras almas. A alma, no instante do seu nascimento, é como se fosse uma mônada fechada em si mesma, ela só sabe dela mesma. Quer dizer, o total egocentrismo de um bebê é uma coisa que qualquer mãe percebe. Né? Esse bebê só pensa nele mesmo. Ele só pensa assim: ah, quero comer, quero fazer cocô, tá certo, estou com frio, né? Quero dormir ou não quero dormir. Ele nunca pensa em mim aqui, que estou aqui lavando o prato, lavando as fraldas dele, tá certo, tendo um trabalho desgraçado. Ele é totalmente egocêntrico. Então, o bebê é totalmente egocêntrico, mas o aprendizado começa no instante em que ele começa a perceber os outros como centros agentes autoconscientes. Né? Então, aí é que ele está se humanizando. Outra coisa. Se a minha alma fosse maior do que o universo, maior do que a representação subjetiva, maior que o mundo objetivo, transcende os dois, não poderia haver mais de uma alma. Porque aí você teria dois infinitos. Então, esta perspectiva, ela termina, de certo modo, em uma espécie de autodivinização da alma individual humana. E é este o problema com o gnosticismo. Está entendendo? Então, muito bem, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então, antes de tudo, eu queria lembrar a vocês que o grupo de transcrições do seminário ainda está precisando de novos colaboradores. Então, aqueles que se dispuserem a entrar nesse trabalho, por favor, escrevam para transcriçõescoff@gmail.com. transcriçõescoff@gmail.com. Também queria avisar que no próximo sábado, dia 1º de setembro, às 15 horas, o meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o Gugu, vai continuar a sua exposição sobre discernimento dos espíritos no Instituto Olavo de Carvalho, cujo endereço consta aí da página, eu não lembro de cabeça. Então, aqui nós temos algumas perguntas, né, muito boas. A gente acompanha assim, muito a evolução dos alunos pela qualidade das perguntas. Aqui, Anderson Nascimento Nunes pergunta: a percepção quantitativa do círculo de latência dos objetos corresponde à onisciência em totalidade ou essa ainda mais ampla? É claro que é mais ampla, porque o círculo de latência corresponde apenas àquilo que é da constituição de cada objeto em particular, tá certo? Mas a onisciência abrange todas as suas relações possíveis e imagináveis e também abrange aquilo que é da eternidade propriamente dita e que não tem nada a ver, portanto, com o desenrolar do desenvolvimento dos objetos e dos seres no tempo. Bruno Braga. Você considerou que recorrer à epistemologia kantiana até schopenhaueriana seria pedir ajuda a Satanás para se proteger de Beelzebú? No caso propriamente de Schopenhauer, que aponta a coisa em si como uma vontade cega e obscura, seria de fato considerar a essência do mundo como demoníaca? Sim, sem sombra de dúvida. Quer dizer, Schopenhauer, ele ficou profundamente impressionado com a filosofia de Kant, como aliás todo mundo ficou. Porque os argumentos de Kant pareciam não ter saída. E eles, de fato, não têm. Se você colocar as perguntas como ele colocou, e como essa tradição de crítica séptica do conhecimento tinha colocado, você, de fato, não tem saída. Você é obrigado a concordar com ele. Nós não temos acesso à coisa em si. Tá certo? Agora, o problema não é a argumentação. O problema é a estrutura inteira dessa abordagem, que ela começa por tapar metade do problema, que é a parte do objeto. Sobretudo, vamos dizer, uma coisa que o Kant nunca faz, é considerar-se a si mesmo como objeto. Você tem Você lê o Kant, você tem a impressão que só ele enxerga as coisas, os outros não o enxergam. Talvez porque ele fosse pequenininho demais. Mas depois que você coloca essas perguntas fundamentais sobre o que que um objeto precisa para ele ser objeto, tanto para ser objeto do meu conhecimento, quanto para ser objeto de quaisquer relações com outros objetos, você vê que toda esta abordagem ela é uma falsificação monstruosa da estrutura da realidade. Mesmo porque você dizer não temos acesso à coisa em si, né, coloca o seguinte problema: nenhum objeto pode jamais ser uma coisa em si. Ser um objeto significa ser um objeto no mundo, no tempo, no espaço, entre outros objetos. A não ser que a coisa em si seja um objeto totalmente separado, não só do conhecimento humano, mas de todos os outros objetos. Então seria o gato em si. Tá certo? Seria um gato eterno, tá certo? Que não nasceu de um outro gato e de uma gata, que apareceu por si mesmo. Então fala, bom, mas isso aí é precisamente o que não existe, não é cognoscível porque não existe e não pode existir. Então, a mesma coisa, dizer que não conhecemos a coisa em si é dizer a mesma coisa que dizer, não conhecemos o nada. Porém, Ortega e Gasset definia a filosofia do Kant como uma jaula. E ele disse, durante 10 anos fui prisioneiro da jaula kantiana. Mas isso acontece mesmo, aquilo é uma pegadinha, tá certo? É um truque demoníaco, tá certo? Para limitar as suas possibilidades de conhecimento e, portanto, determinar o curso da história cultural numa certa direção, que ele determinou mesmo. Esse negócio kantiano tem uma influência terrível ainda hoje na cabeça de pessoas que jamais leram Kant. Por exemplo, se você pegar todo esse pessoal da programação neurolinguística, da nova era, etc., todos eles acreditam nesta coisa, de que nós não conhecemos os objetos, nós temos apenas representações, não existem apresentações. Não é isso? Então, só que é claro que isto colocaria, vamos dizer, coloca mais problemas do que resolve. E, em última análise, leva, vamos dizer, ao absurdo, a contradições absolutamente intoleráveis. Então, eu não posso dizer que eu fui prisioneiro da jaula kantiana nem um único dia. Eu não acreditei em Kant jamais, jamais, porque eu tive a sorte de, quando eu estava lendo isto, eu estava com o livro na mão, né, e eu imediatamente me ocorreu a ideia, mas espera aí, mas eu estou lendo o livro em si ou apenas a aparência fenomênica dele? E pronto, e aí, como diz o outro, perdão da palavra, fudeu. Não consegui mais, como é que dizer, continuar lendo aquele. Eu sempre recomendo que as pessoas leiam concordando, falam, mas a não ser quando isso se torna impossível. E no caso do Kant, tudo se tornou impossível a partir daí, tá certo? E acontece que o Schopenhauer foi completamente hipnotizado por esta coisa do kantiano da coisa em si. Tá certo? E a coisa em si acabou lhe parecendo que era, de fato, era todo o processo universal. Nós nada conhecemos a não ser a aparência fenomênica. Então, o que que é que está para lá? O que está para lá é o totalmente incognoscível, irracional, inapreensível, e isto deve ser a verdadeira realidade. Então, ele ficou com esta coisa, uma espécie de sonho de Maia, né? Na cabeça, quer dizer, tudo é uma ilusão, exceto este total incognoscível que é a única realidade e que é, vamos dizer, a causa de todos os processos temporais reais. De fato, é uma fantasia demoníaca. Raul Vieira Nogueira, o senhor poderia nos explicar um pouco sobre a fenomenologia de Husserl e como ela tentou superar a gnoseologia moderna? Se eu quiser saber mais sobre a fenomenologia, o que poderia ler? Ora, existe um livro de Husserl que se chama Filosofia Primeira. É uma série de lições, foi publicado postumamente, porque quando Husserl morreu, ele deixou 40 mil páginas taquigrafadas com o padre, tal de Padre Van Breda, que está decifrando o negócio. Não sei se o Padre Van Breda está vivo ainda, mas tem lá gente escavando isso até hoje. E cada coisa que sai é cada vez mais interessante, mais interessante, mais interessante. E a primeira coisa que isso nos obriga é reconhecer, falar, não, nós não conhecemos a filosofia de Husserl. Agora que estamos começando a conhecê-la, era muito maior do que se imaginava, de modo que as introduções e discussões da fenomenologia publicada até os anos 60 são todas deficientes. A ideia fundamental de Husserl foi mais ou menos esta que eu expus a respeito do objeto, mas ele não chegou a ir tão longe. Ele investigou a estrutura do ato de cognição, tá certo? E a estrutura da própria consciência. Ele diz, bom, você ter consciência é que tem você consciência de alguma coisa. Consciência vazia não é concebível. Então, como estas coisas, esses objetos, entre aspas, se apresentam à consciência? Como é que eu sei que eles estão lá? Seja um objeto do mundo físico, seja uma simples coisa que eu pensei. Então, ele descobriu, né, descobriu a pólvora. Ou seja, que os vários objetos que são dados à consciência aparecem para ela de maneiras diferentes. Ou seja, quando você toma consciência, por exemplo, do calor, ele não se apresenta para você da mesma maneira como se apresenta uma ideia ou como se apresenta um objeto da realidade física ou como se apresenta, digamos, a conclusão de um silogismo ou a estrutura de uma demonstração geométrica. Existem modos de aparecimento. E ele criou, então, todo um vocabulário técnico para descrever esses modos de apresentação. Então, a coisa é incrível, porque a linguagem é altamente abstrata, é muito difícil, mas ele está falando daquilo que existe de mais direto e elementar. Quer dizer, não está criando uma teoria, ele está simplesmente descrevendo as coisas tal como elas aparecem. Né? Então, tudo isso é muito bom, mas no final, o pensamento dele tomou simultaneamente duas direções opostas, e eu não sei, no fim das contas, a conclusão que ele chegou. Por um lado, ele começou a aprofundar um exame crítico de toda a cultura científica moderna a partir da ideia da matematização dos objetos da experiência. Tá certo? Então, evidentemente, os objetos matematizados, tal como estudados por Galileu, Newton, etc., etc., não são os mesmos objetos que se apresentam na experiência humana. Então ele começou a escavar nessa direção no livro A Crise das Ciências Europeias. Por outro lado, ele estava indo, mais ou menos na mesma época, ele estava indo na direção, vamos dizer, de uma espécie de filosofia idealista. E foi muito criticado por isto, tá certo? Inclusive, existe o livro do Leszek Kolakowski, escreveu um livro de 100 páginas sobre, vamos dizer, o fracasso do projeto husserliano neste sentido. Mas nós não sabemos se foi realmente um fracasso, por quê? Porque os livros continuam aparecendo, os manuscritos continuam aparecendo e, sinceramente, não sabemos onde isso vai terminar. Então, esse é o status questionis atualmente. De qualquer modo, sem Husserl, nada se faz. Quer dizer, o método fenomenológico é absolutamente obrigatório para nos tirar desta barafunda em que a crítica idealista do conhecimento nos colocou. André Vieira, há alguma conexão entre o pensamento gnóstico atual e o budismo? O budismo mal interpretado e influenciou o gnosticismo moderno, sem sombra de dúvida, mas eu também não conheço o budismo com tanta profundidade a ponto de poder saber exatamente se o budismo é uma gnose em si mesmo, ou se foi um budismo mal interpretado. Eu, sinceramente, não sei. E acho que para tirar isso a limpo, precisa muitos anos de estudo. Seria muito interessante se um de vocês dissesse, olha, peraí, qual é efetivamente a relação entre budismo e gnose, historicamente falando? Né? Então, isso aí é, no mínimo, é uma tese universitária. E, evidentemente, né, como diria Júlio Lemos, sem acesso aos textos originais, né, que podem estar em chinês, japonês, sânscrito, etc., etc., então você não vai conseguir nada. Então, se alguém tiver interesse, né, em conhecer essas línguas e tirar o problema a limpo, o budismo é uma gnose em si mesmo ou foi transformado em tal pelas suas interpretações ocidentais? Ninguém respondeu essa questão adequadamente até agora. Para mim, isso é um bicho de sete cabeças. Mas quem resolver isso aí prestará um grande serviço à humanidade. Kenyon pergunta: é muito difícil entender o que leva um indivíduo, tal como o Sr. Bolton, a acreditar que o mundo objetivo não existe. Parece uma ideia tola vinda de um ser extremamente egocêntrico. Parece coisa da Xuxa: querer é poder. Ora, ele está brincando, é uma piada, mas essa piada, ela diz muito da realidade, porque esse negócio do querer é poder, que está no fundo, por exemplo, da programação neurolinguística, está no fundo de muitas ideologias da nova era, ele também está no gnosticismo mais elevado e mais elaborado que a dessa escola schoniana, guenoniana, etc, etc. Eles não declaram isso. E eu não sei se eles chegam a perceber a semelhança que eles têm com essas coisas da programação neurolinguística. Acho que não, porque eles se consideram infinitamente superiores a isso. Eles consideram que esse negócio de nova era é tudo, vamos dizer, coisa de estudante, de drogado, etc, etc. E o esoterismo deles é uma coisa de altíssimo nível. Mas, olha, Kenny, para dizer a verdade, eu cada vez acho que esse pessoal estava contaminado de Xuxa, querer é poder. Você fez uma piada, mas a piada foi, pum, né, direto no ponto. Fábio Santos, essa pergunta muito comprida, eu vou ter que ler e ter, talvez voltar ela na semana que vem. Moisés Malta, estou estudando a apostila Problemas de Método das Ciências Humanas e noto que ela termina a página 16 com uma observação de continuidade. Existe essa segunda parte da apostila? Não, escrita não existe, mas eu acho que o que eu tinha a acrescentar nessa apostila, eu fui acrescentando ao longo deste curso. Tendo na mão as transcrições das aulas, eu posso pegar aqui e ali as partes que complementam. Eu acho que o que eu tinha a dizer a respeito do problema de método já foi dito, e talvez não tenha mais nada a acrescentar. Mas foi dito assim, um pedaço aqui e um pedaço acolá. Gente, se eu tivesse capacidade de escrever, tá certo? Tanto quanto eu tenho explicado nessas aulas, eu seria prêmio Nobel de literatura, tá entendendo? Mas eu lamentavelmente, você vê, no rádio a gente diz assim, 20 linhas é 1 minuto. Então, isso quer dizer, você fala, né? E uma parte de livro é mais ou menos 32 linhas, né? Então, seria, e uma lauda de jornal é 20 linhas, né? Então, você fala 1 minuto, você tem uma lauda de jornal. 1 minuto e meio, você tem uma página de livro. Então, se você vê, essas transcrições dessas aulas, elas dão 40 páginas, 50 páginas. Agora, quanto tempo o neguinho leva para escrever 50 páginas? Vamos supor que das 40 páginas de umas transcrições, de uma transcrição, corrigida, cortada, desce umas 20. Então, quer dizer, temos 20 laudas por semana, 20 páginas por semana, né? 80 por mês. 80 por mês quer dizer um livro a cada 3 meses. Então, só este curso já seria uma coleção de uns 15, 20 livros. Eu não tenho capacidade para escrever isto. E é por isso mesmo que eu preciso das transcrições. Grande parte da bibliografia filosófica é constituída de transcrições de aulas, pelo próprio Husserl, né? O Hegel, as famosas lições sobre a história da filosofia universal, é tudo transcrição de aluno. Se não fosse isso, simplesmente a bibliografia filosófica não existiria. Então, eu realmente eu preciso da sua ajuda para isto. Pois é, a Juliana e o Mário Chainho já fizeram lá, né, por exemplo, juntaram todas as aulas sobre a questão do método da autoeducação, de algum modo, me ajudando muito para o próximo curso. Né, e assim, eu aí dependo realmente da ajuda dos alunos. Né. O certo seria, vamos dizer, o melhor, vamos dizer, esse é o sonho da minha vida, é ter uma assistente para a qual eu posso estar ditando coisa o tempo todo e ter um redator, né? Pegando essas transcrições e dando uma forma final, né, para mim seria ótimo, mas isso seria trabalhar em condições, né, nas quais trabalhava um milionário como Jung, por exemplo, ou o Dr. Zondi, então, mas nós aqui somos apenas uns pés rapados, né. Aliás, nós estamos inventando alguns expedientes para fazer mais dinheiro, para poder, em parte, trazer mais alunos para cá. E para poder contratar mais auxiliares. Nós vamos precisar fazer isso. Estão inventando os expedientes para fazer dinheiro. Logo, logo, né, vocês terão notícia disso. Mas sem esses recursos, nós vamos ficar sempre na base da gravação e da transcrição não revista. Marcos Alcântara. Quais são as obras essenciais que mais impressionam em Ferreira de Castro, além da Selva? Eu só li a Selva. Depois disso, eu emprestei o volume para a Isabela, a qual jamais me devolveu. Então, quando ela devolver, eu lerei o resto. Mas tive sapeando aqui ali um outro texto, inclusive dos livros de viagem do Ferreira de Castro. E, olha, é um tremendo escritor, é um monstro de escritor. Primeiro, aonde fica a Amazônia? A Amazônia fica no Brasil. Quando você lê as coisas que os brasileiros escrevem sobre a Amazônia, é só impressão física. Lá só tem sapo, minhoca, cobra, jabuti, tá certo? É tudo um negócio puramente naturalístico, é só, né, é só ecológico. O Ferreira de Castro consegue dar uma ideia da Amazônia na escala de civilização. E é um português, pô. Tem que vir um português para fazer isso. Quer dizer, ele entendeu a Amazônia na escala humana do negócio, humana e histórica. Coisa que nenhum brasileiro tenha conseguido. Então, quer dizer, tem que vir um português lá para nos ensinar. Aliás, isso acontece em muitos setores. Alexandre Melo Ribeiro, tenho pensado nos argumentos contra a burra e maliciosa comparação entre as asserções de Platão no sentido de formar a alma da população, sobretudo nas leis, e a engenharia social do século XX. O senhor poderia dizer algo sobre isso? Posso. Em primeiro lugar, como é que termina a República? Termina dizendo que vai dar tudo errado. Hein? Termina dizendo que se você fizer a sociedade mais perfeita, tá certo? As leis cíclicas que determinam o decorrer da história vão acabar com tudo aquilo. Então, a República não é uma proposta de construir uma sociedade, é um estudo hipotético sobre como seria a sociedade perfeita e o que aconteceria com ela. Tá certo? E a conclusão é o seguinte: ou não dá para fazer, ou se fizer, vai acabar muito mal. Tá certo? Então, a República não é uma utopia. A República é um estudo científico de uma hipótese, né? Analisada, vamos dizer, em todas as suas consequências. Tá certo? Então, não tem absolutamente nada que ver com engenharia social. O engenheiro social é o negro que leu a República acreditando que é uma proposta, quando o próprio Platão está dizendo, ó, vai dar errado. Né? Agora, o Platão então não acredita na sociedade ideal, mas o engenheiro social acredita e diz que foi Platão que ensinou. Poxa, tem tanta pergunta boa aqui, mas que nós precisaríamos de muito tempo. Rodrigo Magaldi pergunta: eu me inscrevi no curso de filosofia recentemente, eu quero saber se devo assistir as aulas em sequência desde as mais antigas. Você deve fazer as duas coisas. Você deve assistir as mais antigas com muita atenção e fazendo os exercícios que eu lhe dei e que o Mário Chainho e a Juliana, né, resumiram lá, eles fizeram uma exposição muito bem feita de todos os exercícios e práticas da primeira fase do curso. E deve também assistir às atuais, mas sem prestar muita atenção e sem se preocupar muito. Você vai assistir uma vez agora e depois, quando chegar, vamos dizer, a vez dela na sequência ordenada. Você assiste agora só para você ter o sentido de participação no grupo, tá certo? Mas isso aí é como. Você vê, eu me inspirei muito no negócio na Academia de Artes Marciais do Michel Weber, onde ele botava os recém-chegados junto com alunos que tinham 7, 8, 10 anos de treinamento. Então, é claro que eles não iam desempenhar a mesma coisa, mas eles iam ver. Não é isso? Então, uma coisa era dois principiantes treinando lá um com o outro, tá certo? E outra coisa era você assistir o desempenho dos mais velhos e experientes e do próprio Michel Weber. Você ia se aproximar gradativamente daquilo, tá certo? Ia levar algum tempo para chegar lá, mas você já estava vendo o que eles estavam fazendo. Então, o aluno recém-chegado aqui é a mesma coisa. Ele vai se ocupar das primeiras aulas e este é o assunto dele. Essa é, vamos dizer, a vida de estudos dele. E ao mesmo tempo ele já está estudando o que que os outros, já está vendo o que que os outros estão fazendo mais tarde. Daqui a algum tempo, nós vamos começar a examinar trabalhos escritos dos alunos. Aliás, eu fiz, repito, o apelo que eu fiz na aula passada. Não me enviem trabalhos por enquanto, porque eu não vou ter tempo de examiná-los. Eu vou ter que reestruturar toda a minha vida funcional para poder ler pelo menos um trabalho escrito por semana, ler e comentar, que é o que nós vamos começar a fazer daqui a pouco. Eu depois vou dar aí o regulamento desse negócio, porque eu quero que, quando eu analiso um trabalho, todos os outros assistam. Isto é absolutamente fundamental. Então serão aulas que serão dadas inteiramente a partir do comentário de um trabalho de aluno. Trabalho que será colocado no seminário e ficará ao alcance de todos. Mas só me mandem trabalhos quando eu avisar. Agora não adianta, porque eu não vou ler. Às vezes a gente dá uma safiada, vê que é uma coisa de alto valor, fala assim, tá, tô louco para ler isso, mas agora não dá, né? Arthur Pablo, minha pergunta tem muito a ver com essa aula, mas eu gostaria de saber se aquilo que o senhor chama de imaginação nas aulas iniciais do curso é o mesmo que o Luiz Lavelli chama de consciência no livro A Presença Total. Não. Não. A imaginação é, evidentemente, um componente da consciência. E é um componente essencial justamente por causa do problema do círculo de latência, né? Que até o próprio Robert Bolton estava falando. Quer dizer, sem algum conhecimento do futuro, nós não percebemos nem o presente. Só que ele diz que nós não temos experiência desse futuro. Eu digo, nós temos sim experiência do círculo de latência, que é, como assim dizer, o futuro potencial imediato. Eu ainda não tive nem a capacidade e nem o tempo de descrever fenomenologicamente como é a percepção do círculo de latência. Isso aí precisaria dedicar uns 3 meses só a este assunto. Quer dizer, como é que se dá no ato da percepção, né, a percepção do círculo de latência. Não se dá pelas mesmas maneiras pela qual eu tenho a mera percepção sensível. Então, se eu estou aqui, vejo um cachorro andando e vejo um cachorro deitado. Bom, eu vejo o cachorro deitado por certos estímulos luminosos que a minha retina pegou, etc, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que ele é um cachorro e que ele tem certas possibilidades de fazer certas coisas. Ele pode latir, ele pode correr, ele pode me ameaçar, pode sair correndo atrás. Tem uma série de coisas que ele pode fazer que são coisas caninas. E se eu não perceber isto, eu não percebi que é um cachorro, eu percebi apenas uma forma visual. Mas há alguma diferença entre a percepção do círculo de latência e a percepção da mera forma visual. Entre outras coisas, no círculo de latência existe um elemento muscular de reação, tá certo? E entra em ação aquilo que Santo Tomás de Aquino chamava a faculdade estimativa. Estimativa é a faculdade pela qual uma ovelha que nunca viu um lobo, quando vê o primeiro, ela sabe que não presta, né? Sabe que não é coisa boa. Então, precisaria fazer uma descrição fenomenológica disto. Mas acontece o seguinte, que pelo menos na parte escrita do meu trabalho, eu não tenho nenhuma ambição de fazer uma exposição completa das coisas. Eu tenho. Por que eu chamei, inclusive quando inventei este curso, por que eu chamei de seminário? Eu estou aqui espalhando sementes, é certo? E não criando árvores inteiras, né? Então, eu mesmo, no próprio livro Jardim das Aflições, eu observava ali, cada nota de rodapé daqui dá para fazer um estudo acadêmico de 2 ou 3 anos. E esta é justamente a função que eu vejo que eu tenho. Se eu quero, vamos dizer, fomentar uma restauração cultural, eu tenho que espalhar semente, senão dá o produto inteiro. Então, é um montão de semente, que eu não vou eu mesmo poder desenvolver uma por uma. Tá certo? Nem essa é a minha ambição. E se você oferece, vamos dizer, um sistema filosófico pronto, acabado, arrumadinho, etc, etc, bom, sempre que isso acontece, ato seguinte, esse sistema começa a entrar em decadência. Tá certo? E se torna, vamos dizer, objeto da crítica. Então, a exposição completa de um sistema, né, é, de certo modo, o seu fim. Então, você vê que quando a escolástica chega no seu auge, com Santo Tomás de Aquino, no século seguinte já a coisa se perdeu. Agora, se você quer não, vamos dizer, um templo, um edifício acabado, uma catedral, tá certo? Mas se você quer fomentar um movimento cultural, histórico, então você tem que fazer o contrário. Você não tem que dar nada acabado e pronto, mas você tem que dar vários começos. Desses começos, claro, estão articulados entre si, de algum modo, e tem, você pode dizer, um sistema latente. Né? Mas quer dizer, é esta a minha função. Então, quando eu digo, agora, precisaria fazer tal coisa, eu digo, bom, precisaria e eu gostaria de fazer, mas eu não vou ter tempo de fazer. E às vezes não tenho a capacidade para fazer. Então, por exemplo, esses trabalhos que esse menino Augusto Fleck tem me mandado, desde que eu escrevi Aristóteles em Nova Perspectiva, eu sabia que precisava fazer uma sondagem histórica mais profunda do negócio, mas que eu não ia ter tempo, tá certo? E talvez nem a capacidade para fazer, mas alguém pode ter. Então, entre outras coisas, veja que na última mensagem que ele me mandou, ele descobriu que uma espécie de consciência dos quatro discursos estava muito mais disseminada na antiguidade do que parecia. Mas, quando eu digo ali no começo do Aristóteles em Nova Perspectiva que só dois autores, né, afirmaram isso, bom, só dois autores disseram isso explicitamente, tá certo? Na verdade teve mais, ele mesmo descobriu que teve mais. Porém, a questão dos quatro discursos, como dizer, como as quatro direções do espaço, quer dizer, diferenciações máximas da possibilidade, das possibilidades do discurso humano. Isso é uma necessidade tão premente e tão universal que ela tem de estar presente, vamos dizer, em qualquer cultura mais ou menos saudável. Tá certo? E quando se perde, bom, ela se perde, mas ela continua latente, ela continua no fundo. Quer dizer, já há uma, vamos dizer, uma espécie de confusão geral dos discursos, mas aquelas quatro direções maximamente diferenciadas, elas continuam presentes, elas servem sempre, vamos dizer, como instrumento para você mapear de novo a situação, assim como as direções do espaço. Quer dizer, por mais perdido que você esteja, o norte continua no norte, o sul continua no sul, e você sempre pode tentar reestruturar a sua orientação no espaço com base nisso. Então, bom, eu acho que. Pá, pá, pá, pá. Eu acho que hoje já foi. Então, lembre do grupo das transcrições, né? Nós temos os nossos cursos que eu dei em Colonial Heights, eles estão postos à venda para download. Mais tarde vamos colocar outros cursos ainda e outros materiais. Também tem o próximo curso aqui, que é de 1 a 6 de outubro, sobre princípios e métodos da autoeducação. Se tem um treco que eu entenda de autoeducação, aliás, eu acho que é a única coisa que eu entendo, né? Então, por isso mesmo, esse curso está despertando muito interesse. De certo, o que eu tenho a dizer sobre autoeducação, né? No mínimo, é uma experiência de meio século. Né? Muito bem. Não esqueça o grupo de transcrição, nós precisamos de mão de obra. E sábado, 1º de setembro, às 15 horas, a conferência do Luiz Gonzaga, o Gugu, sobre discernimento dos espíritos no Instituto Olavo de Carvalho. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.